distância daquela luz amarela que escorria do telhado pra adorar os olhos dela. Recomeçando das cinzas, vou renascendo pra ela. E agora penso na réstia daquela luz amarela. Penso que a estrada da vida tem de volta. Ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta. Ninguém foge do destino, esse trem que nos transporta. Alceu Valença com a música Sete Desejos. Antes você ouviu Zé Renato e Cláudio Nutti, Bicicleta. São 3:24 em Maceió. Para você que está nos acompanhando, que vai até as 5 da tarde com muita música através aqui da sua difusora M960 e também pela internet. Para você que acessa aí algum link que nos direciona até você, ou direciona você até nós, né? Para ficar mais explicado, tá? Se você for no Google, coloca lá difusora M960, difusora Maceió. Através do Rádio Net também, aí é só dar o play e você já está ouvindo a Rádio Difusora de forma digital. A gente segue até às 5 da tarde, como eu falei. São 3:25. Vamos com Kane agora, Silence by the Night.

Estúdio B. Difusora. som do The Twins, Face to Face, Heart to Heart. Agora são 3h45, a gente tem Cidade Negra Estrada. Nas noites escuras de frio chorei. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. A vida ensina, o tempo traz o tom pra nascer uma canção. Com a fé do dia a dia encontro a solução. Encontro a solução quando bate a saudade do mar. Fecho os meus olhos e sinto você chegar. Você chegar. Difusora Estúdio B. Amor, se for por seu carinho, se for por seus beijos. pra mim sempre.